Estamos no bairro Três Lagoas, na rua Juparaná. Um trabalhador acaba de sofrer um grave acidente. Ele trabalhava na troca do beiral dessa residência e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. No local, nós já vemos a equipe do Corpo de Bombeiros, tem uma ambulância. O médico de plantão está aqui, a situação é bastante grave. No interior da residência, o local onde ele caiu, há um sinal evidente de perda de sangue. Ele já é um senhor de idade, até agora não conseguimos apurar o nome, mas o quadro é grave. Vamos acompanhar aqui o trabalho do SIAT para ver se podemos obter aqui alguma informação sobre a sua identificação, o seu quadro de saúde. É preocupante. O médico está no local, indica que a situação é bastante grave. Qual que é o nome dele? Dorvalino. Quantos anos tem o senhor Valinho? 68. 68 anos e trabalhando. Ele tem algum problema de saúde, tem alguma restrição? Não. Tá aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, a família aqui acompanhando tudo. E nós vamos acompanhar mais uma vez o trabalho dos anjos do asfalto, os anjos do resgate aqui da fronteira. Nós acompanhamos o trabalho do Corpo de Bombeiros, a rápida ação, o resgate, mas infelizmente Cabo Benor não é notícia boa não, né? Chegamos no local, ela se encontrava com vida ainda, a vítima, só que veio no decorrer do socamento morrer na ambulância. Bateu a cabeça, pelo que a gente percebeu no local, lá perdeu muito sangue, a fratura foi em crânio? Fratura em crânio, fratura em ombro. E uma laceração na perna. Todo mundo alerta. Trabalhar em altura tem que trabalhar seguro. Esse cidadão, já de idade, tinha algum equipamento de segurança? Não se encontrava com nada. E a princípio, pessoas idosas. Tem mais cuidado ainda, que é mais difícil, né? Mais fácil acontecer os acidentes. Ali ele estava trabalhando no telhado, telhas de amianto que facilmente cedem à pressão. É, a telha fininha de 3, 6 milímetros, telha meio podre ainda, veio ocorrer a queda, né? Para um bombeiro é triste uma coisa dessa. Um trabalhador, um pai de família, a gente acompanhou a família no desespero lá, corta o coração, né? É difícil de passar a situação, mano. Ocorreu, né? Tem que tocar o barco para frente. É o Cabo Benur, a família chegando agora aqui ao Hospital Municipal. Infelizmente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.